talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Vem pro meu quietinho, no meu cantinho. Volto pra quebrar, leva minha vida. Vem do meu jeitinho, vou te fazer. Alô você! Olá gente amiga! Amigos e amigas do Central da Biografia! Mais uma vez com a graça de Deus, o Negrão Edgar de Souza chega! É mais um Central da Biografia e hoje com ninguém mais, ninguém menos que a grande fera, Alexandre Pires! Você está ouvindo? Central da Biografia. Para começar o Central da Biografia falando desta grande fera, a gente começa dizendo mais ou menos assim: a você na sua casa, no seu trabalho, no campo ou na cidade, o nosso mais sincero obrigado, viu gente amiga, por estar acompanhando atentamente mais um trabalho que a gente realiza, e é sempre com muito carinho. Vamos lá então, Central da Biografia com Alexandre Pires. Central da Biografia. O nosso amor, a história de nós dois já teve seu A apresentação é de Edgar de Souza. O que vou fazer? Sabe que o fogo apagou, eu vi as cinzas que o vento carregou. Oh, oh, oh. Não sei mais as leis do povo. Canta meu rio. Meu beijo e seu olhar tem outra direção. Vento forte que a vida soprou. Devo bolinho de amor. Hoje eu sou um cigano que foge da dor. Um oceano sem navegador. Hoje eu sou um fulano que a sorte marcou. Vou tentar ser um sonhador. Hoje eu sou sem ninguém. Tava triste o nosso amor. A estrada de nós dois chegou ao seu final. Não me leve a mal, falei do meu mais tudo bem. Quem sabe um dia vou gostar de outro alguém. Não sei mais as leis do coração. Se seu corpo ainda queima em minhas mãos, mas meu beijo, seu olhar em outra direção. Vento forte que a vida soprou. Você tem um nome de amor. Que lindo. Hoje eu sou um cigano que foge da dor. Um oceano sem navegador. Hoje eu sou um fulano que as mãos de mal Você está ouvindo Central da Biografia. Uberlândia!

inveja em você. A sua voz a murmurar, meu bem, me mate de prazer. Foi tão maravilhoso ver seu corpo se desfalecer. Vai! Delírio de amor, você provocou em mim. Seu gosto ficou, o seu cheiro está aqui. Não posso negar. Naquela festa eu te encontrei, você me olhou, pisquei. Nascia um amor sem fim, aquele momento te fez perder a sua timidez. A brisa da manhã brindou o início de um grande amor. Bastou a gente se tocar pros nossos corpos se acenderem. E no pulso da paixão, mil vezes eu beijei você. A sua voz a murmurar, meu bem, me matou de prazer. Foi tão maravilhoso ver seu corpo desfalecer. Ah! Delírio de amor, você provocou em mim. Seu rosto ficou, o seu cheiro está aqui. Não posso negar que eu continuo assim, querendo te amar, maluco por ti. Está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Edgar de Souza, segundo filho do casal João Pires e Maria Abadia. Alexandre Pires traz nas veias o gene da musicalidade. Basta dizer que por duas décadas, seu João e Dona Maria fizeram parte de uma banda que sacudia os salões de baile. E não era só em Uberlândia, onde Alexandre Pires veio ao mundo. E ele veio ao mundo em 8 de janeiro do ano de 1976, mas também por todas as redondezas daquelas Minas Gerais. Com pai baterista e mãe vocalista, vá lá, o destino mal deixaria outra alternativa ao garoto. Esta grande fera, Alexandre Pires, no Central da Biografia. Paixão, amor. Até

pra ver nessa hora com amor só se entende depois do prazer. Você está ouvindo Central da Biografia. De volta no Central da Biografia com Alexandre Pires, esta grande fera. Aos 13 anos, Alexandre Pires, incentivado pelo pai, começou a aprender a tocar cavaquinho. Nota vai, nota vem, logo ele executaria com maestria o seu primeiro samba. Só pra contrariar, gravado à época pelo grupo Fundo de Quintal. Lá está a inspiração para o batismo do grupo, que seria responsável pelo boom do pagode na década de 90 e que deixou muita saudade. Liderado por Bingo, por Alexandre Pires, que então dividia a cena com o irmão Fernando e o primo Juliano, não demorou para que as apresentações daquele time de Uberlândia rendessem a gravação do primeiro disco. Isto aconteceu em 1993. O disco que se chama Amor. A música dava nome ao álbum, além de A Barata e Domingo, tornaram-se febre nas rádios de Norte a Sul. Norte a Sul tocou, cantou, você ouviu, eu ouvi e a gente ouve mais um pouco. Alexandre Pires, no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Edgar de Souza. Tá difícil dar doendo sem você do meu lado. Tô morrendo de saudade do seu beijo molhado. Se eu ficar aqui parado, posso te perder. E num lance, num romance, pode me esquecer. E aí eu vou chorar a vida inteira de arrependimento. Já não posso mais, tô ficando com medo. É mistério, é segredo. O seu modo de agir não dá nem aí. Fica me escondendo. E por orgulho sofrendo. Eu preciso te amar, você tem que voltar. Dessa vez eu me quebro. E dizem que amor manda mais criança. Não queria desligar e não te ver novamente. Tá difícil dar doendo sem você do meu lado. Tô morrendo de saudade do seu beijo safado. E se eu ficar aqui parado, posso te perder. E no lance, no romance, pode me esquecer. E aí eu vou jurar a vida inteira de arrependimento. Já não posso mais. Eu quero ver. Não tá nem aí. Já não posso mais ficar me escondendo. E por amor eu sofrendo. Eu preciso te amar, você tem que voltar. Dessa vez eu me entendo. Já não posso mais, tô ficando com medo. É mistério, é segredo. O seu modo de agir não tá nem aí. Você tem que voltar. Dessa vez eu me quero. Cadê o Baiá? Que legal, grandes sucessos desta grande fera, Alexandre Pires. Mas meus amigos e minhas amigas, chegamos ao final da primeira meia hora. Daqui a pouco este negrão volta com mais Central da Biografia. Hoje é com Alexandre Pires. Central da Biografia. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. De volta abrindo a segunda meia hora com esta grande fera Alexandre Pires, a gente diz que vieram mais e mais discos, todos de sucesso, e 10 milhões de cópias foram vendidas. A fama das canções Depois do Prazer e Mineirinho, lançadas no Brasil em 1997, levou o SPC a gravar um álbum em espanhol, que emplacou nada menos de que 700 mil cópias em países hispânicos. Sensacional! Vamos com música! Alexandre Pires é o destaque de hoje. Você está no ouvindo Central da Biografia. Central da Biografia. A apresentação é de Gardi Souza. Doce mel e agita e tira meus pés do chão. Sou seu réu, quis roubar o seu coração. Te amo, te adoro, cara estrela. Espaço na escuridão, quis calmar em minha alma estrondo de trovão. Faz juntar os pedaços, meu coração. Te amo, te adoro, na estrela. Você dança comigo? Você está ouvindo Central da Biografia. Thank you.

se adorando, se amando. Ela se acha a última Coca-Cola do deserto, a bunda mais linda do pagode esperto. Ela tá precisando de uma madrinha. Fala, gatinha. Gatinha, quanto mais o tempo passa, você perde a graça e vai ficar sozinha. Você já ganhou da massa o troféu de a menina mais chatinha. Quem avisa amigo é, se quer ser respeitado, então desce daí. Quando tira foto, todo mundo ri. Faz bem sim, tô gelinda, joga. Quando a pisa na cara, se liga no peito. Quando abre a boca, só fala bobagem. Diz que acabou de chegar de viagem. De Paris, Espanha, Portugal, Berlim. E o nome dela, e o nome dela é Cici. Se sentindo, se achando. Se adorando, se amando. Ela se acha a última Coca-Cola do deserto, a bunda mais linda do pacote esperto. Ela tá precisando de uma lancha. E o nome dela? Se sentindo, se achando. Se adorando, se amando. Ela se acha a última Coca-Cola do deserto, a bunda mais linda do pacote esperto. Ela tá precisando de uma lancha. E o nome dela qual é? Sentindo, se achando. Se adorando, se amando. Ela se acha a última Coca-Cola do deserto, a bunda mais linda do pacote esperto. Ela tá precisando de um malandro certo. E o nome dela, meu povo? A apresentação é de Garbi Souza. De volta à Central da Biografia com Alexandre Pires. Meus amigos e minhas amigas do rádio, a gente lembra você que o Central da Biografia, este programa, é uma exclusividade do Central da Mídia para esta emissora muito séria do nosso Brasil, tá bom? E a gente vem com muito orgulho dizer que a carreira internacional começou então a se desenhar em Mônaco, onde Alexandre Pires e o Só Pra Contrariar receberam das mãos do Príncipe Albert o prêmio World Music Awards pela venda de mais de 3 milhões de cópias daquele mesmo álbum. Isto aconteceu em 1997, intitulado apenas SPC. Simples assim, na esteira de tamanha cotação, veio o convite de Gloria Estefan para que Alexandre Pires gravasse um single com a música Santo Santo, em dueto com a bela cantora Gloria Estefan, devidamente contemplado com uma indicação ao Grammy Latino em 1999. Música Alexandre Pires no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Descobri que você posso estar equivocado, mas não vou ficar calado. Me desculpe, fale alguma coisa se estiver errado. Sua luz é capaz de acender um país. Seu sorriso transmite o que não é normal. Uma pele, um corpo, um cheiro, um olhar fatal. No jardim a beleza da mais linda flor, inocente acima do bem e do mal. Você é a mulher que encheu o meu peito de amor. Quem é você? Você é um grande amor da minha vida. Mas não vou ficar calado. Me desculpe, falha alguma coisa se estiver errado. Sua luz é capaz de acender um país. Seu sorriso transmite o que não é normal. Uma pele, um corpo, um cheiro, mulher fatal. No jardim a beleza da mais linda flor, inocência acima do bem e do mal. Você é a mulher que encheu o meu peito de amor. coração explode quando eu te vejo. Nosso sobrenome sempre foi desejo. Uma intimidade que eu nunca tive. Uma liberdade de um pouco. O mais perfeito encontro do horizonte do mar. Eu acredito que pra sempre. Eu sempre vou te... Central da Biografia. Está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Garbi Souza. De volta, meus amigos e amigas, a gente lembra que em 2012, com maturidade, com fama, competência e também dinheiro, e competência plena de musicalidade, Alexandre Pires grava o DVD Eletro Samba, coroado com a participação de artistas que conspiraram muito a favor da brilhante trajetória do Bom Mineiro. Fala em Bom Mineiro, vamos com música, Alexandre Pires, no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Não tem como duvidar. eu não tenho culpa de comer quietinho no meu cantinho. Leva minha vida bem do meu jeitinho. Eu não tenho culpa de comer quietinho no meu cantinho, bato pra quebrar. Leva minha vida bem do meu jeitinho. Vou te fazer. Quem quer saber o que tenho pra te dar? Vai fazer, ô gente linda. Quer saber que queijo com docinho? Ó meu benzinho, você vai gostar. É tão maneiro, vai, é bom demais. Não tem como duvidar. O meu tempero, vai, mineiro faz. É tão maneiro, vai, é bom demais. Não tem como duvidar. O meu tempero. Meus amigos, chegamos ao final do Central da Biografia de hoje. Hoje, um Central da Biografia muito especial. Hoje foi com Alexandre Pires. Este negão, o Edgar de Souza deixa um beijo no seu coração e a gente promete voltar no próximo Central da Biografia. Ó, muito obrigado pelo carinho que você tem com a gente, viu? Um grande beijo. Tchau, gente! Você ouviu? Central da Biografia.